em sua vida o sol que traz luz e calor, que apaga toda sombra adormecida e dá perfume em cada flor. Eu quero ser para os seus olhos a ilusão que aviva o amor, que joga esperança nos abrolhos, faz esquecer a dor. E quando a sombra vier em trevas meu caminho escurecer, e em cada passo que eu der escolhos terei a vencer, procurarei em seus olhos a chama que a tudo vê, continuarei no mundo andando porque minha luz é você. Vida, o sol que traz luz e calor, que apaga toda sombra adormecida e dá perfume em cada flor. Eu quero ser para os seus olhos a ilusão que aviva o amor, que joga esperança nos abrolhos, faz esquecer a dor. E quando a sombra vier em trevas meu caminho escurecer, e em cada passo que eu der escolhos terei a vencer, procurarei em seus olhos a chama que a tudo vê, continuarei no mundo andando porque minha luz é você.